Lounge Brasil, Lounge Brasil, Lounge Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, eu sou o Rico e você está ouvindo o Lounge Brasil, podcast número 7, especial Brazilian Lounge. Dê uma olhada no futuro da música eletrônica no Brasil. O nosso e-mail de contato é loungebrasilpodcast@gmail.com. Hoje nós vamos falar de música eletrônica brasileira. Tem muita gente fazendo coisas de qualidade no Brasil também, e nossos olhos vão se voltar para essas pessoas. Geraldo Darbili é um músico, produtor musical, com muita atividade e uma bagagem profissional excelente. Sem falar do modo que filtra a arte na música que faz. Já foi percussionista da banda inglesa Blue Rondo à la Turkey. Morou e trabalhou na Inglaterra durante 7 anos e mais 12 em São Paulo. É um artista brasileiro do Rio de Janeiro e faz música eletrônica de qualidade. Essa é Sunday Morning with Mark Mulford. Geraldo Darbili. Alzira é conhecida no meio da música independente como Dara, tendo lançado 3 discos de New Age e Lounge Music. Já fez parcerias muito interessantes, como uma com o refinado e eclético pianista Marco Olipa. É uma cantora engajada também, pois tem participação ativa em formatações de projetos de lei, sempre visando melhores condições de trabalho e respeito aos direitos dos músicos. Uma compositora sensível, com letras sempre místicas românticas, melodias envolventes e mântricas, quebrando os ritmos para conferir nuances que favorecem a criação de imagens mentais em sintonias com o texto. Contrapondo esse seu lado místico, a música que vamos ouvir agora é bem bossa, muito delicada, romântica e com um belo toque de electro. Alzira com Amor Meu. Thank you. A próxima faixa que ouviremos é do pernambucano que já desde os anos 90 trabalha com música. Já foi contratado pela Virgin Brazil, lançou CD na Europa e teve uma banda com o nome de Coração Tribal, quando tocaram em alguns países da Europa. Ele saiu da banda e resolveu investir em carreira solo, e lançou um CD em 2004, que está sendo comercializado na internet por um site francês. Você fica agora com Alex Mono e Pernambuco Tramways Company. Pai falava, bom de ser feliz. Imagine uma banda que cada um dos integrantes mora numa cidade diferente. Ainda assim, o som deles soa super entrosado. Parece loucura, mas esse é o Belly Attack. Provavelmente uma das bandas mais peculiares da cena indie brasileira. A banda é formada pelo curitibano Rodrigo Corque, que cuida dos teclados e é DJ. Tarsila, a carioca que responde pelos doces vocais, e pelo americano Corey, o homem das guitarras. Trabalham através do Mirk e fazem coisas muito interessantes, como essa que você ouve agora, Belly Attack, Dear Matthew. Atman Project é o nome desse artista muito interessante, que começou esse projeto quando se interessou por yoga. A ideia inicial foi colocar músicas em mantras, usados durante a prática do yoga. A ideia deu muito certo, tanto é que ele lançou alguns álbuns aqui no Brasil e na Europa também. Essa que você ouve agora é Always One. Lounge Brasil Podcast. Por essa semana é só. Quero agradecer aos artistas que tocamos nesse podcast. Todos foram muito legais e trocamos alguns e-mails antes de produzir esse programa. Desejo a todos boa sorte. Mais e mais incluiremos artistas independentes à nossa programação normal. Como trilha de fundo desse programa foi usado um trecho da música The Lonely Road, do Artman Project. E para a vinheta de chamada desse programa, veiculado no podcast anterior a esse, foi usado um trecho da música Cidadão Brasileiro, do Alex Mono. Nosso e-mail de contato é loungebrasilpodcast@gmail.com. Você pode achar esse programa e outros da série no nosso site www.loungebrasilpodcast.podomatic.com. Quando estiverem no site, não se esqueçam de fazer duas coisas. A primeira é clicar em Join My Mailing List. Assim poderão ficar atualizados sobre a nossa programação e novidades por e-mail. E a outra coisa é entrar em Favorite Links. Lá vocês vão encontrar sites interessantes de visitar, inclusive link para os sites dos artistas que tocamos hoje. Para fechar o nosso podcast, vamos tocar uma música do Alex Mono. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Tchau. Você ouve agora Preto e Branco. Vai amanhecer, sairemos daqui, cada um pro seu lado, mas eu levo você, a sua imagem. Sairemos daqui, cada um do seu lado, mas eu levo você, a sua imagem. Lá no Brasil, lá no Brasil, lá no Brasil.